Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho, virando todos os ritmos e ninguém para de dançar. Come on, baby, it's party time. Super Pop. Attention, please. Attention, please. Family attention. Family attention. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. It's a pop life. Pop life. Life. Life. Essa é a melhor resposta! Essa é a melhor resposta! Sinta a pressão do águia! Obrigado, envolve bichura! Hello, Pop Family. Hello, Pop Family. Chegou a hora, família. Chegou a hora, família. Hoje a cidade está em festa. Hoje a cidade está em festa. Todos juntos, de mãos dadas, unidos pelo mesmo sentimento. Comemorar os 25 anos de emancipação da Nova Ipixuna do Pará. Terra de gente simples, de homens e mulheres fortes, guerreiros e guerreiras que ajudaram a construir com luta, trabalho, honestidade e dignidade a nossa história. São vocês que fazem essa cidade, gente! Visitantes que estão aqui também! Vamos pra cima! E para comemorar esta data tão especial, a prefeita doutora Graça e o vice-prefeito Macias não mediram esforços para comemorar em alto estilo, com a grandeza e a magnitude que esse momento merece. Live. É Super Pop Live. E é pra vocês e por vocês que apresentamos agora. A maior, mais sofisticada e mais completa estrutura de som e áudio do planeta. Hello, Ellison DJ. Alô, DJ Ellison. Opa! Hello, Junior DJ. Alô, DJ Juninho. Sempre Juninho! É um show profissional! É um show a nível internacional! É Super Pop Live! Foi o momento que todos estavam esperando. Feche os olhos, feche os olhos. E preparem os seus corações para viver e sentir a maior emoção da sua vida. Ô, produção, acende a luz aí! Ô, produção, acende a luz aí! Ô, produção, acende a luz aí! Acende aí, por favor! E a galera acende a luz do celular! Vamos lá, Nova Ipixuna! Levanta as mãos, todo mundo! Levantem as mãos aí! Levanta! Levanta! Levanta! Levanta! Vamos subir, minha prefeita! Olha o celular pra cima! Subindo! E tá meu águia! O carimbo aqui manda pra galera enlouquecer! Subindo! Meu águia! Agora prepare! E me acompanhe aí! Prepara a mãozinha em cima assim, ó, a mão que tá solta! E dá-lhe bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada! bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Já que é pop, já que é aniversário de Bob Bichuna, então faz assim, ó! Eu quero esse som baixinho, porque eu quero ouvir o grito da galera. Ainda não! Segura um pouquinho! Eu quero ouvir o grito da galera assim, ó! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, oh! Tchá, tchá! Chega, Juninho! Soquinho, soquinho, soquinho. Sabe por quê? Eu vou contar de 1 até 3. No 3, 1, 2, 3, 2. Chegamos, chegamos, chegamos. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Chegamos, Juninho. O águia chegou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero mais um pouquinho. 11, 12, 13, 14, 15. Prepara! E agora! Já! Obrigado, Bob Bichuna! Era o pop que vocês queriam! Obrigado, minha prefeita Doutora Graça! Essa é pra entrar pra história! In the desert, blowing up in the sunshine. Indoide, bichuna, indoide, bichuna, indoide, indoide, indoide, indoide, indoide, indoide, indoide, indoide, indoide. Vou começar aqui. Só quem tá gostando dá um grito aí, geral, geral. Geral, geral, mais forte, mais forte, mais forte! Isso é tudo pra vocês! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Me acompanha, me acompanha, me acompanha! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Grita! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! coração às vezes bate mais forte. E a gente fica assim, emocionado. Eu, é como se fosse a primeira vez, o primeiro show. E sempre que eu vim no primeiro show, quando a gente toca, sempre é como se fosse o primeiro show. É do Picanço. Obrigado pelo carinho, Regis, obrigado também. Mas, acima de tudo, obrigado, meu Deus! E obrigado a cada um de vocês que fazem com que nós estejamos aqui! É muita loucura! Celular na mão, por favor, me ajude pra gente gravar esse momento, nosso cinegrafista aqui, Quem tiver com o celular em mãos aí, bota pra cima, acende flecha aí. Bora acender flecha, bora acender flecha, senhor do celular. Acende aí que eu quero ver você. Eu quero mostrar você que tá presente aí. Acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende. Agora eu vou fazer assim, presta atenção. Celular em cima. Vamos pra direita, viu? Vamos pra direita, atenção. Vamos pra direita, hein? Atenção, atenção. Direita! Esquerda! Direita! Esse aparelho, ele é monitorado com vocês, vocês que controlam eles. Atenção! Vamos pra esquerda! Direita! Vocês! Vocês! Gino! Gino! Parou! Quem tá gostando pode aplaudir, que eu agradeço de coração, galera. Subiu! Pou, pou, pou, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Vocês estão muito caladinhos aqui! O DJ pirou de vez. Joga a mão, porque o pop é desse jeito, o pop é desses, o pop toca tudo. Vai assim, ó. Bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Quem sabe canta? Depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê! Já. E aê! Barmaninho, barmaninho! Vai, meu maninho Wellington! Fica doidinho! O homem das estradas tá aqui com a gente, meu irmão! Essas malandras, vai! Assanhadinha, vai! Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela! Vem! Fica doidinha! Diz aí! Então vem sentando a nova novinha da favela! O ritmo é esse aqui, senta aqui. É aniversário de Nova Mijuna, a festa do povo. Eu piquei. A melhor resposta é essa aqui, ó. Sente só. Chimanca aí, bicho. Vai. É o verdadeiro fundo. Aí. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com tudo. O pop não é briga, o pop é paz, o pop é união! O pop é isso aqui, ó! Tá com o rabetão com força, com tudo. força, com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força. Essa música a gente vai tocar agora. Ela é uma música que representa hoje no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul, na Europa e na América geral. É uma música que representa Silvinho Brute, que mostra aquela vontade de dizer pra pessoa que fala mal da gente, aquela pessoa que tem inveja da gente, aquela pessoa que cara nem se preocupa mais com a vida dela, já quer saber só da nossa. Não existe isso com vocês também? Todo mundo tem, né? Então, eu tenho, o prefeito também tem isso, todos nós temos. E eu queria que vocês ajudassem a gente a dizer: bicho, cuida da tua vida, vai pra longe, ó. E agora? Me ajuda aí, vai, vai. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Esse que queria. Não vem me rotular. Não caibo em caixa direito e me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Segura. Não sou eu que disse. A voz do povo é a voz de Deus! Deus! Deus! Deus! Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece. Vai. A minha melanina. Só você para, me faz. Para, para sair do chão, galera! Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, vai, vai. O mundo se distrai. Prepara pra sair do chão, pra tremer o chão da praça, pra tremer. Um, dois, três. Fechado, amizade que tá solta agora, é hora de reconciliar. E também você que tá afim de alguma mulher aqui também, quer namorar hoje, quer namorar. Então bota o dedinho pra cima que ela já vai saber o que você quer. E bora fazer assim, ó! E ela só quer encontrar no coração partido. E também já tenha sofrido por amor. E aí? Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Mãozinha em cima. Juntar a minha tampa com a panela dela. Eu acho que eu vou juntar minha tampa hoje aqui, viu? Vai! Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí, eu trouxe bem aqui buscar. Sargento Nascimento! Eu te prometo errar. Ao lado da sua esposa! Pedindo-te da casa. Sargenta Carol! Ela que manda em tudo. Amor. Quero vir! Passa aí, Juramento! E não pensou, nada tá feito. Aqui não tem assinatura, gente. Olha o dedinho pra nome bichuna, Juramento! Juntar o teu vizinho com o seu vizinho. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura. Eu sou 15! Então quem tá acompanhando aí, beija na boca e chupa na língua que é gostoso. Pra selar a união aí, vai. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Meu amigo Léo e o Cidália lá de Marabá. Alô, Marabá! Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase. Ô, Bicans, bora tomar um uísque, bora tomar um uísque, bora tomar um uísque, papai. A distância do quase é te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Diz aí. Ele não vai deixar descer. Assim. É uma minha, outra dele. Oi. Se Deus fez outra de você, fica mais bonito, mais dois, assim, hoje, tá decorando a casa dele. É nóis, é nóis. Ele não vai deixar. Meu aniversário de Nova Bijuna, prefeita. Doutora Graça, é o Bob. Pensando bem, você se... A sua história não vai acabar bem. Tudo que se faz aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Diz-me. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo, baby, baby amor. E tudo bem contigo. Oi, bem. Foi divertido me trair. Cala a boca, pois estava assim. Quando ele se falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? E a doutora Sol também tá aqui presente com a gente, garoto! E toma culpa. Doutora Sol, ao lado da doutora Graça. E aí? Muito obrigado, viu? Tu sabe o que eu tenho. Juntinho. Alô, meu amigo Regis! Pra sua história não vai acabar bem. Esse é o Pop Live! Ela foi influenciada. Uau. Por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá lá notícia. Uau. Que ela tá de live. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é quando eu despertei. E toda a galera da Giros Clube lá de Marabá tá aqui presente. Casa referência, casa do pop. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve. Jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo. E aí, Carol, ah, esse é o pop que a gente te falava, você meu. Você não sabe o sentido de amar. Lá vai minha saudade. Beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Live. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro. Nessa força que eu tô, não dá. Deixa você pra me salvar. O meu grande amigo Piola, não pra mim. Tu vem tá aí com a gente. Senão eu forte abraço, garoto. Fala que ainda sou o seu amor. Roger Smith, me ajuda, por favor. Smith, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Gê Ricardo! Lá do casarão de Marabá, tu vem daí com a gente, papai! Não fala não pra mim, bebê. viver. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não pra mim. Vamos lá, Carol, também, primeira dona. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou. Esse coração pulsa forte no fogo. Abre o jogo, acabou. Pra que se desenvolve o amor. Obrigado pela galera da Casa de Shows Casarão! Aqui com a gente também, valeu! Fica aqui imaginando, mas como pode cair nessa vaza de amor? Diz aí que eu quero ver, vai, vai, vai! Você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Eu tô na graça! Valeu! Parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar isso é um falso. Dale, maninho! Não deixa ninguém parado! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor. Madama, aqui pra dançar comigo. Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. Esse CD vai arrebentar, Renanzinho, no céu da pressão, meu amor. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Minha prefeita Graça disse, Juninho, pode mandar um alô pra todo mundo que quiser. A festa são deles aí, ó. Olha aí, meu amigo G. Renato Darlis. Sonho Luz de Marabá também. O Lourinho Daniel. E companhia Josi Cris também. Valeu, galera de Marabá. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza. Eu nem sei porquê. Você me dá atenção. Então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Bota pra tremer! Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Nome Bichura! Junto com a Landa, Ítalo Nunes, o sargento Evandro também tá aqui com a gente. Sou tá autoridade, sou autoridade, mano, sou autoridade. Violência na batida do papai. John Hill. E teme tudo quando o sol do bate não toca correr. John Hill. Mesmo. Aí do Rio. Rasga a porra desse grave do paredão. Segura na grade, vai descendo! Parabéns, nome Bichura! E sábado com as amigas da praia de Jacumã. Também leva as irmãs que hoje vai rolar. Eu tô embrasadão, é na beira da praia. Liguei meu paredão, aumentei o volume. Porque quem vai pra praia, mas o tio comandante. Vamos quebrar, menino, sabe? Ela bota a mão no joelho e vai no chão. Se achou de avião. Bora, Lijão! Eu uso o choque, a galera da linha. Essa é a manicê, papai! Vai. E sábado com as amigas, a praia de Jaguma. Leva as primas, colega, também leva a Rony. Bora, Natália. Olha que eu tô embraçadão, é na beira da praia. Toda a galera de Itupiranga também tá aqui com a gente. Alô, galera de Itu. Rapaziadinha, vai. Ela bota a mão no joelho. Ela bota a mão. Obrigado, Duque Gold! Olha, até aqui, Nove Bichuma tem a marca do Duque Gold, hein? Olha a galera aí! Olha o forrozão! Vamos lá, família! Eu bebo de novo, eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Segura! Curte, se duvidar, eu curto de novo, só pra só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Toda a galera aí comigo! Fala que toca do Águia de Marabá, tamo junto, garoto! Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, Sargento Nascimento! Bora, Renanzinho! Bora pra cima, papai! Não quero discussão. Você, garota Pipe, joga a mão em cima, fortaleza e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de... A mãozinha, de... a mãozinha! Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode joga se esquecer. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, seu. Vambora, vai! Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. É o show internacional do Super Pop Live! Arrepiando o aniversário de Nove Bichuma! Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba devagar, menina. Para, Xurife. Tem muita mulher pra pouco homem. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Não tem ninguém filmando. Bora pra cima. Teclado do Japão, Tizio. Ai, ai, ai. Isso é Super Pop Live Super Pop. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer barrear, quer independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. E ela quer barrear, ela é independente, curte a vida livremente. E ela não resiste, é só grave de um paredão. Um pouquinho a mais domina a situação. E ela desce até o chão. Mas o copo tá na mão. Ela não resiste, é só grave de um paredão. Luquinha mais domina a situação. E ela desce até o chão. Perde o juízo, mas o copo tá na mão. Tá na mão. Beba mais, beba devagar, menina. Beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba mais. E a galera arrasta o pé no forrozão, meu irmão. Beba mais, beba devagar, menina. Essa aqui vai pra rede social, essa aqui vai pra rede social. mulher nove bichu. Zezé, vem pra Ziquinha. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. O WM chama Loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com bunda no chão. Vai paralisar com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com bunda no chão. Vai para começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Alô, jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu. É o Lembro Bronze, Juninho. Jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Moleque piranha. O perna Renatinho dos mal falados de Marabá também. E você é número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum. Essa aqui é pra gente acordar. Em cima do águia, em cima do águia aqui. Meu amigo de câncer, doutora, graça a nossa prefeita aqui com a gente. Nandinho, pressão, levanta, Nandinho. Põe todo mundo pra dançar. E os que não souber o nome aí, pode falar também. Que tá valendo em cima do águia, maninho. Vem, vem todo mundo aqui a bordo do águia de fogo, curtindo de boa. É Pop Nave Bichuna. Isso é uma história de muitos anos. Obrigado, Ibixuna, nome Ibixuna. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremer até o chão. Me concentra na batida, vai. Não para não, treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda eu vou quicar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Olha, quem quiser os copos do Super Pop, te apresenta aqui, mano, aqui na frente, os copos do Super Pop. Bota dela aí no meio, quem quiser os copos do Pop. O guru do copo tá aí no meio. São os copos pra você tomar gelada, não sujar a boca aí na latinha e levar essa recordação pra casa aí. Os copos do guru. Feliz hoje aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Pra falar a verdade, levanta as duas. Eu quero todo mundo com as duas mãos lá em cima. Com as duas mãos. E quem conhece uma Santinha aí no meio, dá um grito. Agora dá uma cachaça pra ela. Dá uma cachaça que ela se solta, pai. Vai! A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já. Aponta pra ela aí! Quando bebe, ela é um perigo, beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, que ela quer. Só é complicado porque todos vão querer também. A gente não vai deixar ninguém de fora. Vamos lá. A Cidinha perdeu o juízo, tomou uma diabo louca. Quando bebe é meu amigo Alan, ele participou aqui. Alan, depois eu vou te chamar pra gente fazer uma gracinha. Eu vou deixar comigo. Quando bebe ela é um perigo. Pode ela brincar que você é de bichuma, você merece também. Já acabou a bebida, Sandinha. Vambora, vambora. Com a garrafa de uísque, Sandinha. Com a garrafa de tequila, Sandinha. Já acabou a bebida, Sandinha. Como é que vocês dançam? Nossa, ele vai. Desce que ela desce, eu desce, eu desce, desce, eu desce, eu desce. Abastece o combo que ela desce. Que ela desce. Ela desce, mundinho! Swing, swing, swing, swing. Aí, mulheres! Prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara. Atenção, mulheres! Cheiro de perfume bom é o quê? Tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Tá na gaiola. E os moleque embrasando. Tá na gaiola. Prepara isso. O papo é o seguinte: nessa virada todo mundo vai sair do chão. E esse cantor vai estar com a gente no próximo domingo, lá em Belém do Pará, MC Kevin Gris, o cara que canta essa música, o funk do momento, domingo lá em Belém. Vai ser assim, ó! Jura, jura, jura, jura! Vai, não para, perde a linha. Repertório novo. Vai, não para, vai novinha. Toda a galera do BN, de Tubirango, Gordinho. Toda a galera louco, pula Ismael. Canta, canta, canta aí. Eu vou pro baile da gaiola. Na descendo em Belém do Pará. Te pego no baile, te vejo salando. Eu te dou tal que gosta. Eu te vi o desse. Já 28, maninho! Passa pra Palmeiraço! Toma, que toma, toma, toma, toma, que toma, toma, toma. Toma, que toma, toma, toma, que toma, toma, toma, toma, que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu vou pro baile da gaiola, ah, na intenção de beber. Te pego no ar, te vejo sarrando. Bota, eu bota, bota, bota, bota, bota. Eu te deixo excitada, te pego no beco, te faço a fortaleza. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma. Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma. Toma, toma, toma. Quem veio com seu escurinho, você se solta. No claro, tá com vergonha, paga a luz e toma. Conta aí, conta aí, conta aí. Juni, Cássia, Fabiano, Meireles, Adriele, Juni. Toda a galera do Belo de Marabá também tá aqui. Abre o Red Bull. Toma, toma, apaga a luz. Chama, senta. Bora, Quinto. Bora, Saga. A melhor das Ferraris. Faz o ice aqui, papai! Vamos dar uma sarrada no ar agora. Atenção, eu quero ver a galera dando uma sarrada aí, a sarrada aí, a sarrada aí, aí. Prepara pra dar uma sarrada no ar coletiva. Ok? Prepara pra sarrada no ar. Prepara pra sarrada no ar. Vou contar até o 3. Geral vai dar uma sarrada no ar. Vai, vai, vai, agora! Escurinho, você se solta, no claro, tá com vergonha, apaga a luz. Um, dois, três, vai! Segura! mão pra cima. Dá-lhe o soquinho no céu, soquinho no céu, soquinho no céu. Sacudindo tudo. A gente fala o seguinte, que a gente vai tocar tudo hoje. E as moças marcantes não podem faltar. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a luz. Você é pop, você é nosso, você é sangue live! Aguarde o Pop Marabá! Abre a primeira vez que me apaixono por alguém. Live! Se me perguntar, não sei de onde vem. Live, live! Sei que meu coração não quer parar de acelerar. DJ Ricardo! Sim, querido! Tá aí comigo, lá no casarão, alô Ricardo! Vem cá, amigo, se estrela que faz lembrar daquela noite de amor. Você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Eu devo se quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor, nada mais. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Um abraço toda a família Toca do Águia. Olha esse águia aí. E a minha amiga Salles também lá de Marabá tá aqui com a gente. Joga a mãozinha de... Joga pra cima. Segura, segura, segura lá no céu. Joga a mãozinha à esquerda. À esquerda. Segura, segura. Batendo segura na palma. Agora bate na palma da mão. Bate na palma da mão! Todo mundo dançando, todo mundo curtindo! As marcantes do pop! Juninho! Mas você já sabe que ainda guardo lembrança. Elisão! Os momentos nossos estão dentro de com mim. Com Mix. Só te liguei porque... E Nandinho. Essa saudade que sinto aqui eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Agora todo mundo fazendo coração lá em cima. Todo mundo fazendo coração! Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. Mostra a tatuagem aí! Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome? Amém. Ainda tem o seu nome em mim. E aí, bebê? Também tem. Tudo! Seu nome, galera vai cantar com a gente. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem. Sempre treinei meu coração. Só quem sabe canta, solta a voz. Sedutores. Vocês. Tá bonito. Vai pra cá pro meio da galera. Rasteio você. Canta comigo. Canta. Pra quê? Todo mundo vê que eu tô a sua. Podem. É o Bob, Bob Bichuna, família. Tudo bem, tudo certo! Você me perdeu e agora chora. Vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Ele canta esse palco, o Pop Live. Vai, Boninho, o Teco Vida Louca. Toda a galera de Belém do Pará também tá aí com a gente. Valeu pelo carinho de todo mundo. O melhorzinho, o da Morada Nova também daí, tá toda a galera de Marabá, meu irmão. Eu tenho com você. E as notas? Só reúne a nota, não sei dizer. Ele tá chutando só jazz aí, meu irmão. Sente a força dessa paixão. Fala, meu anjo! Meu anjo do amor, meu super-herói que nunca viveu. É o Águia de Fogo.